3, 2, 2, 8, 1, 3, 3, obrigado, meu amor. Controle, o Serra Eco Hotel estima o Serra November Alpha Uniforme aos 1150. 1150, copiar. Para o táxi, 759, 169, 350, alterno galeão. Ano 759, autorizado o táxi, via Pátio Uni, Índia, ponto de espera 1895, ajuste ano 012. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1012, igual no 759, bom dia. Como é que tá? Bom dia, informação de curso hotel, prossiga. Gente, mantém a escuta aguardando o copo, como é que tá? Aqui o Papa Mike, prossiga. Ingresso na 107. Decola com Pro Nordeste, confere. E enter, então vai cumprir o corredor forte, confere. Então prossegue no corredor forte, me chama na interseção da Oscar para decolagem da 107, o Kilo, toda mais. Ponte espera da 109, 1759. Voo 1759, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, venta calma. A linha decola no 0759. Prossiga, Azul. Paulo Salvador, Azul 2704, 2503, 1100. 2704, hotel confere, aguarda número 2 para 4. Papa Tango Eco, Mike Tango, pronto, 4. Mike Tango, voo local Salvador-Salvador, aerolevantamento no setor Whisky. Decola da pistão no 7, curva direita no corredor Axé, restrito inicialmente ao número 10 até a liberação do controle Salvador. Aguardando essa ação ao nível 025. A torre 1 no 8.95. Controle 120.8. Código transponder 5446. É como é que dá? A 759 decolou aos 28, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, no 759 da Gol, 1200. Coisa boa, ciente, para o táxi a decolar, chama a torre 1295, ajuste no 012, é como é que tá? 759, obrigado. Como é que tá, prossiga? Azul 2704, pronto pra 4. Azul 2704, autorizado, Recife, via Ampas, o Luno 7, nível 3, 1-0. Decola da pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponda 5466. Controle 5466, transponda 2704, na posição 01, chama o próximo, chama o telefonamento. 1950 graus com 49. 208, controle. O Papa Mike decolou 3-1, curva esquerda, está autorizado o cruzamento do campo. Reporte eixo, dono 028 livre. Curva esquerda, livre cruzamento do campo, 1208 livre, grato, Papa Mike. O 1649, se tiver informação, hotel, solicita autorização de tráfego. 1649, hotel, confere, aguarda número 2 para a Copa. 1649. Copa da Mike, corredor forte, ano meu país. Controle, Cordial, bom dia. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike. Kilo, Papa Mike, prossegue via litoral norte, 1-1010. Ah, 510 pela estrada do corpo, Papa Mike. Autorizado 510, vai se afastar por quantas milhas? 1-0. Sim. Controle, igual no 759, manda igual a morte, vá. Vale. Como é que estamos? Livre decolagem, dando no 7, vento calmo. Terra é o hotel controle. Vai se manter o 1500. 058 para a pouso em Cera Ciente, Serra Raia Cotel, tem frequência livre. 970, bom dia, número 34. Hotel Juliette Serra, número 4. O Joker 20 na escuta. Confirma a Rádio Delta aí. Como é que tá no decolar agora as 33, controle 120, decimal 8? 08. Batanguá, como é que estão? Bom dia, prossegue em condições de usar, confirme a altitude para o aerolevantamento e o local. Vou ficar em 2.300 pés, ok? 2.300 pés, na final da 1-0, 10 milhas afastado do aeródromo. Vicente, está de versão 025, pode informar o tempo do levantamento? Vai ser rápido, no máximo 30 minutos. Na presente está autorizada a sanção 025, na escuta permanente do controle, o ECO-MAC-12. Na escuta permanente, o ECO-MAC-12 vai solicitar 2360 aqui do setor e após manter a magnética 280. Está autorizada a ECO-MAC-12. Romeu, Romeu, Cabral, prossiga. Acontece direito ao tráfego, Romeu Oscar Bravo, agora está autorizado, que são 035. Fica 24, pronto, 4. Joca 20, autorizado, salvo do Fortaleza, nível 210, decola da pista 10, curva esquerda, saída lotar. Após segue conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, transponder 5503. Presidente, você pode informar para onde eu preciso estar presente? Cara, estou passando aqui o percano. Autorizado para a proa direto, para o está autorizado a prosseguir para a fonte nova, porém restrito está indo a 1.500 pés. Passaria do 223 para posicionamento remoto no 3. Autorizado, passaria do champanhe. Parei. Para posicionamento azul 2704, posição 1. Autorizado, azul 2704, champanhe. Passaria do champanhe azul 2704. Voo no 649, pronto para costa. Voo no 649, pronto para costa. Voo no 649, autorizado Porto Seguro, nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bidev, após segue conforme o plano. Controle 120, decimal 8, transponder 5470. Utilizado Porto Seguro, nível de voo 360, saída da El, Leda Bidev, após volta conforme. Decola da pista 10 com curva direita. Controle após a decolagem 120 decimal 8, aciona 5470, gol no 649. Correto, gol no 649, portão 5, chama pronto, tiver que acionamento. Gol no 649. Tigerão 9970, pronto, corre. Pronto. Tigerão 9970, autorizado Serra Prato, Tanguéco, Teresina, nível 340. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Perfeito, Zulu 2-0, segue conforme o plano. Transponder 5443, controle 120, decimal 8. Correto, Sideral na posição meia dúzia do Pat 3, chame pronto, que chegou a questionamento. Hotel Juliette Serra, pronto, Hotel. Romeu até o Juliette Serra, para pacote. Até o Juliette Serra, Salvador, Grupo Zulu, Manatinho no meu pés. Decolada pistola 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0116, controle 1208. Correto, até o Juliette Serra. Confirma as pessoas a bordo. Mantei a proa 170 e subi para 1350. Posição, prossegui para o litoral sul, está ali versão 0035. Litoral sul 0035, conversa Bravo. Conversa Bravo, o motivo é tráfego agora 9 horas e 5 milhas, como é isso? Está mantendo 025 a 1PA34. Isso. 2223, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 012, vai seguir a retaguarda do Embraer da Azul, finalizando o XBR aqui na posição 01. Passarei 2235, Pátio 1, Índia, retaguarda Azul, 012. Comandou, bom dia, Zoal, Fianchi Hotel. Alfa, Yankee Hotel, bom dia, guarda distante. Ok, não aguardo. Juliette, Bravo Delta, pronto, pronto. Bravo Delta, Salvador, Serra, Novembro, Juliette, Kilo. Nível 100, recola da pista 17, curva direita, sair da árvore, após direto. O controle 1208, aciona 5505. Página 1295.012, ajuste. E vai estar autorizado a sessão para o meu pé, confirmando o pouso, vai ser mais 1h10. Parte 3, só está reboque para a posição 9 do pátio principal. Está escutando o meu pé, está autorizado para seguir o destino e tem frequência livre da presença. Para o táxi azul 92704, alterna Maxi, autonomia de 0331, UPOB de 97. Azul 2704, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera 2295, QNH 1012. 1092295, em direita aqui no 2704, muito obrigado. Solo Salvador, Gono 649, solicito autorização para pushback em acionamento, posição 5. 649, posição 5, autorizado, senhor Pai. Autorizado, chamada para ataque, Gono 649. Interseção, reporte para ingresso ao 7. Jockey 20, acionamento a critério, chame táxi. Perfeito, autorizado. Correto, Rio, na meia dúzia Lima do Pátio 3, chama pronto, pushback a sala mesmo. 3223, pode buscar a captura no 0. Passarido 2223, está condicionado após a rolagem do azul ali, mantenha no 0. Ali mantenha no 0 após o azul, passarido 2223. Direto Serra, autorizada a linha aérea decolar, pista 7, o vento 0 graus com 4 nós. Negativo. Ok, graças a Deus. Nossa, Cabral vai manter 3.000 ou vai subir para o 035? Vamos até a construção, né? Prossiga. Você confirma a subida, por favor? Seja Puca, Jamo, Aracaju. Puma, Jamo, Aracaju. Puca, saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Correto. Controle? Para informação, helicóptero 2 horas 1 milha, mesmo rumo, mantém 3 mil pés. Juliette Serra, decolando ao 97 aos 45, controle no 20 decimal 8. No 20 decimal 8, graças, só estou ensinando. Área do Airbox 20 mesmo? O Alfa Encantel tem duas aeronaves para pushback na parte 3. Após a saída das duas, será autorizado. Ok, então. Valeu, Alfa e Encantel. Salve Salvador, Gol 649, solicita autorização para táxi com 59 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, Alterna Galeão. Gol 649, táxi autorizado, via Pátio 1 no Táxi Índia, posto de espera 1895, ajuste no 012. Táxi autorizado via Pátio 1, após Índia, quando no ponto de espera da pista 10, 18, decimal 95, no 012 no ajuste, Gol 649. Federal 9970, Sol. Você é estimado para início do pushback? Ah, acredito que mais ou menos 10 minutos. Gente, graças. Do Rio 5973 ao solo. Você é estimado para início do pushback? 5 minutos. 5 minutos, gente. Azul Alfa em Cotel ao solo. Escuta, Alfa em Cotel. Alfa-Catel, inicia o reboque de imediato. Positivo, de imediato, estou pronto aqui já. Sente, está autorizado. Pátio 3, a porta para ingresso no pátio principal, Alfa-Catel. Afirmativo, chamará para ingresso ao pátio principal, Alfa e Catel. Para a proa 227. Sente, está livre. Controle de Salvador, bom dia, passarelo 2223, agora elefa, cruza mil pés. 3223, bom dia, contato radar, só para o nível 180, sai largo. Gente, ascensão 80, passarelo 2223. Bom dia, voo no 649, próximo ponto de espera da pista no 0, pronto. No 649, ali mantém no 0, bom dia. Autorizado alinhar e manter pista no 0, voo no 649. JQ20, decolo da cabeceira. Delta autorizado o cruzamento da 1028, prossegue via Delta. E na Delta chama solo em 121, decimal 1 para prosseguir no táxi. Solo, Gente, mantém a posição aguardando então o 5973. Joker 20 na escuta do solo. 20 na escuta? Joker 20 autorizado, Alfa, Juliette, 41 no táxi Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895. Um ajuste no 012. É como é que tá o controle? Em mais 8 ou 9 minutos teremos o aeronave na aproximação da 1-0. Eu estou chegando na cada vez mais perto, estou cruzando o litoral. Tá coordenado. Do Alfa e Yankee Hotel. Hurricane 229 is called the island, is on arrival, descend 4,000 feet, QNH 1012. 4,000 feet, arrival, descend 4,000 feet. Controle, bom dia, Gol 649, Dael B10, está passando 1610. 649, bom dia, contato radar, vou para o nível 360, vou Ileda. 360, Leda, Gol 1649. Azul 2704, chama centro Recife, na frequência decimal 45. Já pedi a frequência, centro de contato? 12545. 2545, muito obrigado, 2704. Obrigado, prosseguir, chamar a calçada no gate 09, Alfa Yankee Hotel. É o gate 09 ou 02? 09. 09, gente, até o gate 9, autorizado. Obrigado. Rio 5973, autorizado, feedback acionamento, chama o táxi. Rio 5973. Joker 20, autoriza a linha de decolar a pista 10, vento calmo. Controle, eu passarei 2223. Prossiga. Gentileza, qual é a possibilidade de uma conquista? 223, aguarde, mantenha ainda nessa, aguarde e coordenação. Ah, belo, por gentileza. De decolagem da 1-0, vento calmo.

São Salvador, é o Mike, Hotel X-Ray? Diga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 12 para o gate 05, aqui no pátio 1. Remota 12, inicialmente autorizado, reportando através do portal 612. Mike, Hotel X-Ray, através do portal 612, ok? Ok, reportado através do portal 612, Mike, Hotel X-Ray. Correio 5973, Hotel Protect, é com 4PB, altura de 5963, horas e 25 minutos, Fernando Salvador. E o 5973, autorizado táxi, via parte 3, parte 1 no táxi em Índia, ponto de espera chama a torre, 118.95, que é legal no 012. Parte 3, Dom Índia, ponto de espera torre. 0, o 5 milhas. 3405 milhas, tá bom. É, como é que estamos? Eu preciso que você se afaste pelo setor sul por aproximadamente 4 milhas na presente. Autorizado. Um 2288, passarelo 2223. Controle na 20 decimal 8. 08, controle, Mike, Bravo Uniforme. Controle, Salvador de Papa Tango Mike Bravo Uniforme. Fazendo Mike Bravo Uniforme, contato radar, só para o nível 90, voe coral. Zero coral, Mike Bravo Uniforme. É com Mike Tango? Presente para o sul. Prossiga. Vai magnético, se eu preciso? Está negativo. Aguarde a passagem da aeronave na final, já mais à frente será autorizado. Mais 3 minutos. Está negativo. Mantenha a proa. Autoriza o Roberto Bravo 3LH na condição. Fica Bravo pela direita, está autorizado. Tem a galera direita, Bravo. Mike Tango, desejar está autorizado 360 pela direita da presente, aguardando o posto da aeronave. É, afirmo. General Marginal 70, 3 a bordo, 4 e 20 de autonomia, Hotel São Luís. Bom dia, voo 2199 com informação hotel. Passou a sua identificação autorizada a chegada a mar, deixa para o nível 050. Para o 050, a senhora está autorizaria a proa de Duna? Ah, que tem que estar na chave. O 299 mantém na chegada. Mantém, 299. Pode falar em 329, contact Salvador Sala, sequência 1-8, décimo 95. Vamos lá, 95, bom dia, Marco, 329. Mike Tango, confirme a magnética. 229. America Line 229, continue abroad and send by to Switzerland. Stand by, Mike 229, bom dia. Tá bravo? Escuta. Tá autorizado a livrar a esfera para seguir para o local. Bravo. Bom dia, Federal 9970, ponto espera. 1895. Opa, estou. Bom dia, Federal 9970, ponto espera. Bom dia, Federal. São Salvador, Michael, hotel 3. Hotel 5, autorizado. Tem autorizado até o 5, mais que até o 3. Welcome to 29, clear to land runway 10, wing the count. Clear land 10, runway 29. Papa Romeo 5, Papa Mike, controle. Papa Mike, na escuta. Está retornando para o pouso? No momento não, estamos fazendo procedimento aqui, ó. Chama de família. Com 973 ali em Mateus 10. Ali em Mateus 10, isso não é. American Line 229, next right, 121 decimal 1, on the ground at 06. 1211, bom dia, American, 229. Inicialmente 1-1-10, final do 1-0, para ingresso no circuito, chame a torre em 1-8-9-5. 2-4-5, muito obrigado pela atenção, bom dia. Variável com 3 mais. O ajuste no 0 ou 3. Pode ir para Matanga, como é que tango? Mas prossiga, Mactango. O Mactango já terminou o serviço aqui. Para pouco, na 1-7. Gente, autorizado cruzamento da final da 1-0. Mantenha 1000 pés. Mantenha 1000 pés e autorizado o cruzamento da presente sobre o externo, ok? Reporte sobre o externo cruzando o eixo da 1-0. Afirmativo, eu vou executar um 360 aqui pela esquerda agora para terminar o serviço aqui e já vou cruzar no externo, né? Federal 9970, ali é Mateus no 0. Ali mantém o 0, Federal 9970. Para João Pessoa. 2796, para João Pessoa, prepare a Conde. Só um minuto para fazer. Conde, graças. Barco 229, clear taxiway Juliet to gate 11. Juliet, gate 11, Marco 229. Salvador é conectando, agora vai descer a descida 1000 pés para o cruzamento no externo. Autorizado, reporte liberando o eixo. 952, bom dia, estou em contato radar agora 67 milhas nordeste de Salvador. Voo e Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, reporte de as descidas. 208, por fim? 1208. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973. 973, bom dia, contato radar, voa para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. 9973, autorizada de código da 1-0, 0-1-0, 0-1-0, grau 049. O ajuste no 0-1-3. Vivo decolagem, general. H-163-12, bom dia, sendo identificação, autorizada a chegada Maridas para nível 060. H-163-12, vale TAP, H-163-12. Vale TAP, H-163-12. Nossa, Bravo Controle. H-03-04, acendo identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste na 013. Bonf, 4.000, na 013, 2199, desça para 2.000 pés, o ajuste na 013, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 13, padrão, chamada estabilizada entre 810, voo 2199. Roberto Bravo. Escuta. Forte girando base, sinal da 17, né? Como é que estão? Vamos girar a base, Marcelo. Girando base, como é que estão? Começa a gravar, pode informar mais quantos minutos para encerrar o procedimento? Em torno de 45 horas, Marcelo. Gente, vamos mais sobrar. Tá bom. Tá chamando o controle? 9970, controle 1208. Certo. 99970. Será 9970, contato radar, só para o nível 340, sai da mola. Subir para que nível? 340. 340. Tem alguma chance da gente falar bom o código? Usado direto o código, federal 9970. Obrigado. Tem no pátio, como é que estamos? Para o H da Bata. O 2199, curva à esquerda pro A360, limite ao localizador. Pro norte, limitado ao localizador, voo 2199. 2199, tem condições de incrementar as ondas desses até cruzar 3.000 pés? Afirma, incrementa. Ativa o helicóptero que está agora a 2 horas 10 milhas, como norte, mantendo o nível 035, porém está com 60 de grau de altitude. Ok, gente, eu vou 2199 incrementando. Controle, o Roberto Bravo pode manter o 360 na posição aqui? Tá aqui, o Roberto Bravo mantém a proa para livrar o eixo da aproximação da 90. Gente, Bravo. Ok, 20, sendo o centro Recife, na frequência 125, decimal 45. Espera dar uma 7, Juliette, para o dano. Com o Mike Tango autorizado, backtrack e retorno via pista até a Bata. O 99 vai ultrapassar intencionalmente o localizador, vai voar mais 2 minutos na proa. Ok, cliente, voa 2199. 77, decola da 10, curva à esquerda, perfil da Conde. 5526, o transponder, o 1208, o controle. Autorizado Marcelo 90, perdão, autorizado João Pessoa 90. Golf 677, Conde, decola da pista 10 com curva esquerda, 5526 transponde, 1208 ao controle. 2796, correto, chame pronto, no bate-teio. Pronto, faz três chamarelas, o 2799 azul. Bom dia. 2199 para o localizador, direita para o 1110, repasse estabilizado. Direita, 1110, reportará, 1095, da frente da Índia, para autorização com o fim. 1095, prepare a arbor, pois está. Arbor, aguardando cópia. Gol 1095. Como que essa proa aqui não vai interceptar o localizador, não. Estamos em toda velocidade. Complete curva à direita para 130, repasse estabilizado. Reportará o gol 2199. Leste Bravo Delta, confirma o POB. Três, quatro, oito, ciente. Prepare subida a mão. Qual o número dois pote? É o pote que hoje leste aqui. Fizer esse setor com curva pela direita pro A150, tem condições? Pro A150. Cópia. 1095, prossiga. 1095, autorizado para confins, nível de voo 360. E o pêndulo 21, decola da 10, curva direita, árvore elefa. 5537, transponder, 1208, controle. Bravo, controle. Funciona. Eu tenho 4 aeronaves agora para aproximar dentro de 6 minutos. Em 6 minutos eu não estou autorizado a ficar nesse setor. Tem condições de voar na proa 070? 070, bravo. Está continuando a descida também a 312? 312 até 3.000 pés, mas o padrão na 013. Afirmativa para 3.000 com 1.013, padrão 6312. O Rodolfo, cara, vai aproar para Serra Luiz de Delta Lima, depois ele, a Serra Índia com Índia, depois ele retorna para terminar o trabalho. Solo, bom dia, Azul, 4290, formação Índia, projeção Campina. Prepare a subida da El, só um instante para a cota, 4290, número 2. É 6212, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS, repasse estabilizado. É 6312. Prossiga. Para 2.000 pés, as últimas 013, autorizado, sinal ILS, repasse estabilizado. Preciso de 3 autorizado ILS, repassar estabilizado, 6312. Bom dia, motor de Salvador Rio, 9811, formação Índia. 981, bom dia, sua identificação, autorizada chegada na área, desce para o nível 050. 050, desce, desce, desce, desce, pode falar e tá, senhora, pode falar, viu? 981-9811, mantenha a chegada. 981-9811. ELS, no ELS, fez a 10, voo 2199. 299 sobre a torre em 1895. 295 a torre, bom dia. Espera 5952, desça para o nível 050. Batom o Mike Bravo indo, só. Agora, 58 milhas oeste de Salvador, sobre o radar encerrado, chame o controle Léo, frequência 120.1. Interferir ao Charlie 402. O vento é variável com 3 nós e o ajuste no 0, 1 no 3, equipouso, pistão no 0. Gol 2, 1 no 9 9. 3 tem voz autorizada na 1 no 0, gol 2 no 9 9. Aérea 5952, vou ir para o de Pelô. 2, para Pelô. 2, ali vai acionar, chame táxi, Oscar Juliette X-Ray. Sete Bravo Delta decolado aos 20, controle 1208. 1208, graças a um Bravo Delta. Controle Salvador, tá passando Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, contato radar, sua para o nível 100, voe coral. 100 Coral, Juliette Bravo Delta. Oscar Juliette X-Ray na escuta. Oscar Bravo, frequência livre. Será 9970? Você, Centro Recife, na frequência 125.45. Então, 3304, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.03, autorizado a final ILS, repassei estabilizado. 2.000 no 0.03, ajuste final do ILS X-Ray, que é estabilizado 3304. Equilibrou. Só 1.211, 2.199. 2.1, boa. Salve Salvador, bom dia, gol 2.199, equilibrou 10. 52, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Ajuste padrão para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3.